Sectorizado nível 360, na Prince Lula 16, perfil da EOLE da Intercepta Bridge, aliás, Bridge Intercepta Rosia. Decola décima zero, curva direita, aciona 5176 e o controle Salvador 120.8, com 18 no 7. Boa noite, no 7, correto, chame pronto. Obrigado. Salvador é o T3520. Possibilidade de aprovar o Alfa Romeo 363, será? Chame Recife, 2685. 2685, obrigado, bom dia. Salvador, até 3399, posição remota no 3, você tem acampamento. 3399, autorizar a chama para táxi. 2512, 3399, autorizar. Sente. Eu vou no 8, no 7, 2005, pushback funcionamento. No 8, no 7, vai aguardar mais um instante. Mantenha a posição com 8, no 7. 99 Letanto, eu venho 49, 420, Galeão alternado. Gente, está autorizado o táxi Apache, Índia Alfa, no ponto de espera pistão no zero, airport pronto, ajuste no zero no 9, então 3399. Táxi autorizado até o ponto de espera pista 10, Apache, Índia Alfa, baixo pronto, 3399. Gol 1817, após a passagem da Airbus da TAM, a sua cauda tem livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de sol, Shemper Taxi. Portas da TAM, está livre pushback e acionamento, coordenação. Reporta o táxi com 3399, autorizado aliás decolar, pista 1-0, vento de 1-1-0 graus com 8 nós. Livre decolagem de pista 1-0, até 3399. Muito bom dia, de Webjet, Whisky Juliette Serra. Webjet, Whisky Juliette Serra. O Serra no pátio 3, solicitou autorização de rebote para a ponte 4 do pátio principal. Inicialmente autorizado até a entrada do pátio principal, reporte para a entrada do mesmo, o Whisky Juliette Serra. O Juliette Serra, iniciado para início do reboque até a entrada do pátio principal, reportará na entrada. Táxi BAB de 176, autonomia 0402, alternamos o galeão. Autorizado táxi, via parte principal Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 019 e gol no 817. Sente via de frente pátio Índia Alfa, ponto de espera 510, reporte pronto, ajuste no 019, gol no 817. Possibilidade de voar da El ou Leda, o TAN 3399? Zab Leda. Prato, Leda. Está autorizado a linha de colada 10, vento de 120 graus com 8 nós. Torre Whisky Juliette Serra para ingressar no pátio principal. Whisky Juliette Serra está autorizado, reporte ao tempo do reboque. Autorizado, reportará no tempo. Posição 3399, chame centro Recife, 1251. 1251 com Recife, 3399, tenha bom dia. No 7, decolou de Salvador ao 56, chame o controle em 1208, tenha um bom voo e uma boa noite. Bom dia. 1208, obrigado, bom dia para você também, um bom feriado. Controle, bom dia, 1807, em subida passa 1900 pés na sua escuta. No 8 no 7, contato radar, suba 360. Desculpa, não foi possível entender, poderia repetir, por gentileza? Contato radar, suba ao 360. Gente, contato radar, ascensão 360, sem restrições, o gol 1 no 8 no 7.